água do caranguejo é a primeira água do zodíaco, é a água cardial, e que a água é o que nos põe em contato com o mundo dos sentimentos, das emoções, da interioridade, da vida subjetiva. Então o caranguejo é essa energia de estarmos tão fortemente em contacto com a dimensão vulnerável, carente, para usar uma palavra dele, imberbe em nós. O caranguejo é regido pela lua, e a lua rege todos os processos de darmos forma e berço a qualquer energia. Por isso nós associamos na astrologia a lua à mãe, e associamos a vulnerabilidade e a dependência de um bebê ou de uma criança relativamente à mãe àquele simbolismo da lua orbitar em redor da Terra, da mesma maneira que uma criança orbita em redor da sua prestadora de cuidados. E isto significa que há uma altura na vida em que é suposto estarmos lunarizados, ou seja, orbitar em redor de alguém que nos devolve segurança, que nos devolve chão e que nos ajuda, se quisermos, a aceitar e a assumir a encarnação. Porque caranguejo é o processo de encarnarmos e, portanto, entrarmos em contacto com a nossa dimensão mais vulnerável, mais subjetiva e interior. Então, mercê deste processo, que corresponde a uma etapa do desenvolvimento psicológico ao longo da vida, nós também encontramos as necessidades psicológicas que podemos associar a caranguejo, que são a necessidade de proteger e ser protegido, a necessidade de pertencer e estar ligado a qualquer dinâmica na minha vida que simbolize segurança emocional e que me permita sentir-me nutrido, protegido, alimentado. Okay? Este movimento da almofada, do colo, esta é uma das necessidades de caranguejo. E porque caranguejo simboliza a família, e a família é o nosso karma biológico, e porque caranguejo simboliza todas as raízes e fundações desta minha encarnação, caranguejo simboliza, portanto, todo o karma social, coletivo, que está na base da minha vida. Por isso o José Augusto dizia também, eu estou a fazer a ponto com o que ele disse, porque ele falou muito bem da energia de caranguejo, por isso ele falava também que caranguejo pergunta-se muito de onde venho, qual é o meu passado, qual é a minha origem, o que é que eu transporto comigo como herança, qual é a minha família, que memórias são estas que me condicionam como adulto, que experiências são estas. Eu lembro-me de ter ido uma vez ao jardim zoológico, o meu avô, eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos, ele comprou-me algo doce, vamos ver os macacos, e depois comprou, estão a ver? E o peso desta experiência ele fica indelevelmente e inevitavelmente gravado e arquivado na água. Na água do caranguejo, porque é a água que em nós arquiva a memória do que já vive, do que já vivemos, do já vivido, do experimentado e, essencialmente, do que sentimos a partir dessa experiência. Então o caranguejo fala desta tónica de passado, de recolhimento, de esta tendência regressiva, por assim dizer. Estão a ver? E o Sigismund Freud, que nasceu em 1856... e que a partir dos 30 e tal anos, 40, começou a estudar muito profundamente o fenómeno do inconsciente, porque era uma coisa pouco aceita até essa altura, da mesma maneira que houve a revolução coperniciana, que tirou a Terra do centro. O Freud tirou o consciente do humano do centro, porque disse, não, nós somos muito mais condicionados por uma carga emocional e inconsciente do que nós gostaríamos de supor quando pensamos em nós como seres liberados, volitivos, conscientes, senhores do seu psiquismo, das suas decisões. Tantas vezes nós utilizamos apenas os conhecimentos e a compreensão para justificar coisas que fizemos a partir de motivações puramente inconscientes. E muitas vezes a nossa razão, o que nos permite é justificar o que fazemos instintivamente. Estão a ver? Então, a partir do desenvolvimento da psicanálise, a partir de todos os estudos que foram feitos a partir daí, não há como negar o peso do inconsciente pessoal na nossa vida, na nossa subjetividade emocional. Até aquela imagem muito conhecida de que o psiquismo humano é um bocadinho como um iceberg, que tem um nono fora acima da superfície da água, e todos os outros 8 nonos estão submersos. Submersos abaixo de quê? Do limiar da consciência. E o que é a consciência? Do que eu consigo reconhecer e iluminar só na astrologia de mim próprio. Portanto, a lua e caranguejo simboliza o limiar abaixo da consciência e aquilo que permanece e está aí como que me condiciona na minha autoconsciência, se quisermos, ou na minha capacidade de ser o próprio. Portanto, nós temos sempre que nos pacificar, regressar lá para resolver, como eu dizia, e o processo é iluminar através do sol o inconsciente. Nós não podemos jogar o inconsciente pela janela e dizer, deixa de ter o inconsciente. Nós podemos, é quando muito, ganhar consciência do que ele está, do que ele mora. Estão a ver? De modo a que não continuemos sujeitos, prisioneiros desse peso, dessa carga, dessa subjetividade que nos que nos pesa. Okay? Então esse peso é simbolizado por caranguejos, mas também a capacidade de estarmos em contacto com as nossas próprias necessidades, a nossa própria vulnerabilidade, a capacidade de saber que podemos expressar os nossos sentimentos e necessidades, que eles não serão atendidos e nutridos pelos outros. A nossa capacidade de mostrarmos o nosso lado frágil, ou a nossa capacidade, como dizia o Rui Veloso, de mostrar o nosso lado lunar. Este lado yin com que nós tão desconfortavelmente lidamos, tudo isso é do domínio do domicílio do caranguejo. Então, não é difícil compreender, como dada esta matriz psicológica, não é difícil compreender que comportamentos como ser hipersensível, fechar-nos, a colecionarmos fotografias ou sapatos, pensarmos tanto no passado, todos estes comportamentos podem ser entendidos dentro deste processo psicológico de conquista da capacidade de lidar com a minha própria dimensão vulnerável, inconsciente, subjetiva, aquática, se quisermos. Okay? E, do ponto de vista da psicologia, caranguejo simboliza aquilo que hoje em dia se vende como uma coisa fantástica, uma conquista fantástica, uma descoberta fantástica dos psicólogos, que é a inteligência emocional. Hello? De repente há um senhor que escreve um livro chamado Inteligência Emocional e parece que descobriu o pólvora, porque disse: não, não, nós não somos só os testes do QI, do Simon e do Binet, que se começaram a desenvolver nos anos 60, nós também temos sentimentos. E de repente toda a comunidade científica: ah, a inteligência emocional. Se eles estudassem astrologia, tinham perdido muito menos tempo com estas fantasias da mente científica. Mas enfim, é assim. E o que eu quero dizer é que caranguejo tem muito a ver com a nossa inteligência emocional e com a capacidade de estarmos em contacto com os nossos próprios sentimentos, a capacidade de empatizar e entrar em contacto com os sentimentos do outro, a nossa capacidade de nos gerirmos emocionalmente a nós próprios. E como diz um senhor, que eu admiro muito pela sua vertente, que é um psicanalista muito conhecido em Portugal, que é o professor Carlos Amaral Dias, por quem tenho realmente muita admiração, ele diz: o que define um adulto é a capacidade de ser o seu próprio pai, a sua própria mãe e a sua capacidade de ser íntimo com alguém. Ora, nós não podemos ser realmente íntimos com alguém se não soubermos antes gerir a nossa própria vulnerabilidade, a nossa própria fragilidade, o nosso próprio vazio. Porque senão o outro vai ser apenas a personagem do meu filme que eu acredito que vai resolver o meu vazio. E como eu não vou atrair ninguém, pelo rigor das leis da ressonância, eu não vou atrair ninguém que tenha mais qualidade energética ou de consciência do que aquela que eu próprio sou capaz de expressar, então esta metade vai andar à procura de outra metade e vão ser miseráveis duas metades o resto da vida, sentadas no sofá da sala a comer um balde enorme de pipocas e a acusarem-se mutuamente de que não se preenchem e de que o vazio permanece e tu não és a pessoa que eu preciso ou espero ou tens que ser. Tu tens de ser o meu melhor amigo, a minha mãe, o meu pai, o meu melhor confidente, o meu banco particular, o meu... Hello? Isto é demasiado para projetar como carência para cima de alguém. E esta carência e capacidade de gerir e lidar com esta carência, isto é a inteligência emocional que nos chega por via do trabalho interior com a energia que caranguejo simboliza e que a lua simboliza. Okay? Quantas vezes, e para parafrasear uma frase que eu penso que a própria Maria Flávia de Monsaraz parafraseia, que é: os homens confundem o amor com as suas carências. Okay? Então, verdade? Exatamente. Ok, Dr. Alçada, Batista. Ok. Então, esta capacidade, é aqui que eu quero chegar, esta capacidade de estarmos em contacto com esta própria dimensão vulnerável, não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Esta capacidade é a inteligência que é trabalhada e é a proposta de consciência que é vivida e expressa através do simbolismo caranguejo e da lua. Isto significa que não há nenhum comportamento, nenhum traço de personalidade, porque há muitas pessoas que insistem em usar a astrologia como um sistema de rótulos para descrever traços de personalidade. Você é caranguejo, logo, é infantil, é imaturo, vive no passado, conhece as fotografias, tem um rosto redondo e vai... Okay? Não é necessariamente assim. Porque quando nós descrevemos alguma coisa, nós estamos a apanhar a superfície da manifestação da energia, nós estamos a compreender o processo que está lá no fundo. E o processo é este que eu acabei de vos falar, espero que tenham compreendido, que eu também já não sei dizer outra vez. Mas, quando olhamos para caranguejo e para a lua, e eu não estou a falar de pessoas, eu estou a falar de princípios energéticos. Eu não estou a falar de caranguejo, nem chinês caranguejo, nem lua caranguejo, não estou a falar de ninguém. Estou a falar de princípios energéticos. Vamos despersonalizar a coisa. Quando olhamos para o caranguejo e para a lua como símbolos de um processo espiritual e de consciência, estamos a falar de uma coisa muito